Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos, que possamos nesta noite, com essa assistência amorosa dos benfeitores espirituais, fazermos algumas reflexões sobre algumas situações da vida, sobre alguns fatos que são comuns à vida de todas as pessoas. Em muitos momentos da vida nós passamos por situações em que nós questionamos o bem que nós fizemos, se é que somos capazes de fazer algum bem, e pensamos, vale a pena mesmo continuar nessa luta, nessa jornada? Esta noite procuraremos então fazer algumas reflexões para reforçar talvez essa resposta que alguém já teve instantânea aí. Sim, Antenor, vale a pena vencermos, ou melhor, lutarmos para vencermos os impedimentos da vida. É muito comum acontecer então de que esses impedimentos, essas situações vão surgir para nós, essa dúvida sobre nos mantermos fiéis ao bem, aos princípios que nós abraçamos, ela surge em determinadas ocasiões da vida, como por exemplo, quando nós enfrentamos as lutas domésticas. Essa expressão lutas domésticas para nós espíritas, ela é recorrente, né? Porque nós lemos nas mensagens, nas comunicações dos espíritos, eles falam sempre disso. E nós somos alertados de que surgem problemas no ambiente familiar. Mesmo entre pessoas que se amam, pessoas que se estimam, pessoas que querem estar juntas, surgem os impedimentos decorrentes dos conflitos que as pessoas carregam dentro de si. E muitas pessoas questionam mesmo, vale a pena perseverar nessa família? Vale a pena continuar lutando por aquelas pessoas que parece que não nos entendem? Nós tentamos o máximo de nós e eles parecem que estão fazendo o mínimo, que não percebem esse máximo. O pior seria se fôssemos nós o problema na vida das outras pessoas. Nós devemos sempre refletir sobre isso, porque é natural a nossa condição evolutiva nós pensarmos que nós estamos certos e os outros errados. Será que o nosso modo de ser não causa às outras pessoas a dificuldade que nós imaginamos que elas causam para nós? Porque é uma tendência nossa, pela nossa imperfeição, de nos considerarmos pessoas sempre boas, pessoas corretas. Nós até admitimos que somos imperfeitos, né? Porque seria muita arrogância dizer que somos perfeitos, mas às vezes tem características nossas que podem trazer algum constrangimento na nossa família, e nós não percebemos. Mas quando é o outro, é mais fácil a gente reconhecer. Quando é a outra pessoa que nos traz problema no ambiente familiar, nós pensamos, vale a pena mesmo manter isso? E aí temos outras situações, como por exemplo, quando nós convivemos com pessoas desajustadas. Às vezes é na família, a pessoa tem grande perturbação. Às vezes é no ambiente profissional. Você tem um colega de trabalho que é muito difícil, uma pessoa que todos reconhecem como um grande problema. E há pessoas que às vezes aparecem no nosso caminho para, por um certo período, nos pôr à prova mesmo de valores, de princípios, do quanto nós realmente queremos o bem em nossas vidas. Também são situações comuns. Às vezes parecem que são aquelas pessoas que nós mais depositamos fé, mais acreditamos, mais confiamos, e de repente elas revelam um caráter que nós até nos assustamos. Quem era esse que eu chamava de amigo e se revelou hoje como alguém tão perturbado no meu caminho? E nós até perguntamos, vale a pena mesmo eu lutar, eu tentar, eu me esforçar? Não. Será que eu tenho que continuar dia após dia convivendo? Porque tem situações que nós não conseguimos fugir disso, dessa convivência difícil. Às vezes a gente precisa muito do emprego e nós não temos como nos desligar, mas tem lá aquela pessoa que é a grande pedra no nosso caminho. É uma pessoa que nós já tentamos o melhor de nós, nos esforçamos realmente, e aquela pessoa sistematicamente cria dificuldades para nós. Sempre temos que tomar cuidado com aquela situação anterior, porque na família nós podemos ser o problema do outro, também no ambiente de trabalho nós podemos ser pessoas excessivamente melindrosas, tudo nos ofende, tudo nos magoa, Então não vamos apenas admitir que é outra pessoa que é o problema. Pode bem ser, mas nós também podemos ser muito sensíveis ao que os outros fazem. Mas também questionamos, e às vezes, numa disputa, numa situação em que nós tentamos preservar os nossos direitos, até pensamos em agir de uma maneira desonesta com aquela pessoa, passando por cima dos nossos princípios, fazer algo para dar um troco a ela de todos aqueles problemas que elas nos causam. Quem já não pensou em usar de meios não adequados, de meios antiéticos para se defender? E essa é uma ideia comum. Tem pessoas que dizem que para se proteger vale tudo. Será que vale tudo mesmo? Qual o custo de uma defesa se ela pode nos tornar pessoas injustas? Pessoas capazes de prejudicar uma extensão muito maior o outro do que ela tem nos prejudicado. Então é um momento também para refletirmos. Há um outro momento que nós pensamos também em desistir do bem, quando nós percebemos que os nossos princípios nobres não são seguidos pela maioria. E nós nos sentimos às vezes até o bobo da situação. Todo mundo tirando alguma vantagem de uma situação, todo mundo fazendo algo que não é lícito, não é ético, não é correto do ponto de vista moral, mas não dessa moral do mundo, da moral superior, e nós nos questionamos, vale a pena mesmo persistir no bem? E se eu tirar algo, mesmo que seja pouco, o outro tem tanto, isso não vai trazer um prejuízo grande para ele? E nós nos questionamos mesmo, vale a pena num mundo tão desonesto, com tanto caos? E nós aqui no Brasil vamos concordar que realmente nós somos desafiados diariamente a sermos honestos, porque a gente percebe que todas as estruturas, óbvio, a nossa sociedade, tudo está permeado pela corrupção. Talvez esses hoje que nós ouvimos falar nos noticiários, em algum tempo da vida deles, eles pensaram como nós pensamos: vou tentar ser honesto. Mas se deparando com um meio completamente desonesto, que fizeram, prontamente aderiram. E quando nós fazemos a crítica às pessoas, nós temos que pensar: e eu nessa posição? Seria mesmo alguém incorruptível? E nós podemos checar isso pensando nas pequenas corrupções que nós podemos ser propensos a fazer no dia a dia. Eu jamais desviaria leite da merenda escolar. Que absurdo um político fazer isso. Mas eu nunca desviei nada de ninguém. Eu nunca peguei nada de ninguém para mim. Pensa, quando eu trabalho num local, eu me utilizo dos materiais daquele lugar para mim, para o meu uso pessoal, de alguma forma estou me apropriando de algo que não me pertence. Se o meu patrão me paga bem ou não, é outro problema. Se ele está negando algum direito meu, é outro problema. Mas eu pegar algo para mim é um nível de corrupção também. Eu pegar, por exemplo, um pacote de folhas de sulfite no escritório, é uma forma de corrupção também. Eu estou me prevalecendo do acesso fácil que eu tenho a um bem que não me pertence. Então nós temos que pensar: seríamos realmente tão honestos quanto nós pensamos quando analisamos essas situações? Porque é nesse momento, quando nós vemos tudo sendo facilmente usurpado por pessoas honestas, nós questionamos mesmo: será que eu devo continuar sendo honesto, sendo que todo mundo está se beneficiando? E em outros momentos nós vamos questionar o bem quando nós enfrentamos a ingratidão. E às vezes nos deixa indignado até a ingratidão que outras pessoas sofrem. Quando a gente vê aquela pessoa que foi plena doação a vida inteira sendo alvo da ingratidão de alguém, nós nos revoltamos. E nós até pensamos: eu vou me doar às pessoas assim para depois receber essa paga da ingratidão? Não, comigo não vai acontecer isso. A ingratidão, ela mexe com algo muito profundo dentro de nós. Porque é natural nós fazermos o bem e esperar que alguém receba e que agradeça, mas que pelo menos a pessoa, o seu íntimo, reconheça que ela foi beneficiada. Mas quando nós sentimos a ingratidão, realmente abala as nossas condições. E nós nos sentimos propensos, então, talvez a nos tornarmos mais duros, menos fraternos, menos generosos, porque fui receber gratidão uma vez, agora não faço o bem para ninguém. Esse também é um momento importante. E há momentos que nós nos sentimos doentes e fracos, e nós até pensamos, não, agora eu vou me cuidar, agora eu não vou mais me importar com as outras pessoas, eu não vou mais me importar se eu estou fazendo bem ou mal, eu vou fazer só o que me traz bem, porque afinal de contas, olha como eu estou hoje, olha como eu estou hoje aqui, enfraquecido, doente, esgotado. Geralmente podemos ter essa condição de pensar que todo o bem que nós fizemos, que toda a atitude positiva que nós ao longo da vida insistimos, não compensou, porque nós nos sentimos cansados e abatidos, nos sentimos ali enfraquecidos nas lutas da vida. Então, são situações que podem acontecer com todos nós. Em algum momento da nossa evolução, já sentimos isso. Se hoje tudo isso que eu falei, não, Antenor, isso com certeza eu já passei por cada uma, se eu te contar, você vai ter uns bons casos para contar nas palestras. E em nenhum momento eu esmoreci, continuei fiel. Mas em algum momento lá do passado, nós enfrentamos lutas em que nós desistimos, em que nós abandonamos os princípios que nós já sabíamos ser os certos, para buscar algo que nos favorecesse, com prejuízos evidentes para nós. Então nos servem essas reflexões para pensar, será que diante de uma prova maior eu não posso esmorecer? Será que diante de um desafio maior eu não posso deixar de seguir bem? E nós temos que pensar também o quanto nós estamos desistindo daquilo que é bom, daquilo que é necessário, daquilo que é o ideal praticarmos, porque vamos moldando a nossa conduta pelo que nós vamos identificando na vida, pelo que nós vamos percebendo no mundo. Hoje em dia, quando a gente pensa em seguir o exemplo do bom samaritano, logo vem mil desculpas na nossa cabeça. Ah, ele é um alcoólatra que vive na rua, ele é um morador de rua, eu não vou me importar com aquele homem caído na calçada. A gente já cria uma série de explicações para dizer, eu não vou me envolver com aquela situação. Alguém já está atendendo, alguém já fez o que era possível, eu não vou me envolver porque eu tenho um compromisso mais sério agora. Porque nós temos uma série de ideias dentro de nós, de que nós já sabemos bem como é o mundo. Por isso nós não precisamos fazer o nosso melhor. Mas se Jesus contasse hoje a parábola do bom samaritano, ela seria igualzinha. Talvez não seria a estrada de Jericó, seria outra estrada, seria uma avenida dessas das grandes cidades que ele citaria como exemplo. E ali ele não falaria que foi o levita, o sacerdote que tinha passado por ali. Ele falaria de nós, das pessoas de hoje. Ah, um palestrante espírita passou ali e nem viu a necessidade do outro. O outro era um pastor, um padre, nem viu a necessidade do outro. Quem foi e que salvou o outro? Aquele que tinha boa vontade. O bom samaritano. Talvez ele não falasse bom samaritano, falaria o quê? O bom de algum desses bairros que nós já julgamos as pessoas por morarem lá. De algum dos lugares que a gente classifica as pessoas. Ah, é desse meio, não pode ser bom. Então nós temos que pensar o quanto nós estamos deixando de fazer o bem, de desistir do bem por ideias pré-concebidas. E aí a mente fervilha. E a nossa segurança, não vamos cuidar dela? Vamos, sim, óbvio. Não vamos nos preocupar com os nossos compromissos? Vamos. Que na parábola do samaritano, o que ele fez foi socorrer o homem e levá-lo até o lugar podia ser ajudado, e depois ele prosseguiu a viagem dele. Então Jesus deixou muito claro que o nosso caminho tem que seguir. Mas a questão maior é, nós deixamos de fazer algo porque nós criamos desculpas, porque nós inventamos pretextos para não fazer o bem, ficamos racionalizando demais, ou seguimos mais o nosso coração, ou somos mais fraternos? Seguimos mais esse impulso de tentar dissipar, por exemplo, mal entendido que a gente teve com alguém. Porque às vezes os caídos do mundo não são exatamente pessoas jogadas na calçada. Os caídos do mundo, às vezes, eles estão em pé, sorrindo ao nosso lado, e nós não percebemos que são almas profundamente machucadas, doloridas, sofridas, e não nos mobilizamos em favor deles, porque nós já temos um julgamento. É uma pessoa que tem uma aparência de normalidade, de bem, de paz, e não somos capazes de nos aproximar desse ser e ajudá-lo dentro das nossas possibilidades, pelo menos com a nossa amizade, o nosso respeito, a nossa consideração. Porque nós vamos ao longo da vida colecionando ideias, acumulando pretextos para não ajudar. E às vezes nós temos até exemplos do quanto nos demos mal quando propomos auxiliar alguém. Fomos realmente vítimas da ingratidão, lidamos realmente com pessoas difíceis, e a nossa vida foi realmente muito sofrida, mas não podemos desistir do bem. Temos que procurar entender quais são, então, as origens desses nossos impedimentos na vida, dessas situações que vão testando-nos, dia após dia, a nossa persistência no bem. Quais são as origens delas? Vamos ver a primeira causa aqui, ó. São próprios da vida material. Jesus foi muito claro quando ele disse assim: no mundo tereis aflições. É próprio aqui desse mundo de desafios. Aqui não é lugar de passagem, de realizações e sonhos dourados, de uma felicidade permanente e intacta. O mundo material é uma oficina, um lugar que para trabalhar, construir, moldar, criar, reformular, nós corremos riscos. Numa oficina, o mais cuidado que nós temos, podemos nos machucar? Sim. Então é natural enfrentar os impedimentos do mundo material. E há pessoas que às vezes ficam profundamente temerosas por imaginar o sofrimento que terão ao enfrentar a vida. Há jovens que temem a vida devido a esse caos que nós mostramos da sociedade de uma maneira às vezes tão intensa, tão marcante. Eles já crescem com medo de enfrentar as decepções, as lutas, os problemas. Por quê? Pelo nosso discurso nós transmitimos uma mensagem muito amarga e negativa da vida. Me recordo de uma professora me contando do que o aluno colocou numa das redações que ela corrigiu, falando que ele tinha medo de tudo da vida. Tinha medo do destino dele, do futuro, do que seria a sociedade. Porque o mundo realmente, da forma como muitas vezes nos é mostrado, parece realmente uma grande ameaça à existência humana. Mas sempre foi assim, e pelo contrário, a humanidade vem aumentando em número. Mais de 7 bilhões e 200 milhões de encarnados aqui no planeta. Então o mundo mais aparentemente agressivo, ofensivo à existência humana, o ser humano é dotado de recursos incríveis de superação. E é por não acreditarmos muitas vezes nessa grande capacidade de renovação que é própria da nossa natureza, é que nos sentimos enfraquecidos. Nos sentimos temerosos diante de obstáculos que deveriam ser para nós estímulos. Oportunidades que nós pensamos: amanhã vou enfrentar pessoas difíceis no meu trabalho, não são meus inimigos, são irmãos necessitados que eu preciso estar ali para de alguma forma aprender algo com eles. Eu penso nas lutas domésticas, eu tenho que imaginar que ali é a grande e abençoada oportunidade que Deus me deu para ver num grande espelho que é a família, os meus próprios defeitos e me corrigir. Temos que entender que é próprio do mundo material as lutas e dificuldades. É da natureza nossa que nós estamos aqui enfrentarmos esses impedimentos, porque são experiências necessárias à nossa evolução, são as nossas próprias expiações. Quando nós nos questionamos, tem algo errado na minha vida, as coisas não estão funcionando bem, não tem nada errado. Tudo que nós estamos passando é algo que nos diz respeito. É algo que tem a nos ensinar grandiosas lições para superarmos. Então nós temos que passar a mudar a forma de encarar esses momentos de grandes decepções. Eles são, na verdade, os degraus dessa imensa escada da evolução. É assim que devemos, então, refletir. E o que faremos, então, ante esses impedimentos da vida? Primeira coisa, disposição de se superar dificuldades. A disposição é algo que tem que surgir dentro de nós. Nós temos que desenvolver essa vontade de enfrentamento das dificuldades da vida, e não de fuga. O pensamento de fuga, ele nos enfraquece, ele tira energia de nós. O pensamento de desistir daquilo que nós já fomos capazes um dia de reconhecer como nosso compromisso, mina as nossas forças, tira a nossa possibilidade de êxito. Porque o pensamento de fuga nos prepara para fugir, abandonar, deixar de lado. Então sempre que surgir essa ideia, não, eu vou largar tudo isso e vou procurar outra oportunidade, nós temos que pensar muito bem se é algo que realmente temos que largar. E nós não estamos falando de coisas banais, estamos falando daquilo que realmente é sério na vida. Abandonar a família, por exemplo, é algo que nós temos que ponderar muito bem, porque nós sabemos, por informações espirituais seguras, que há um grande planejamento no mundo espiritual para nós nascermos naquele lar, com aqueles irmãos que nós temos. Há um grande planejamento no mundo espiritual para trazer aquela que será a nossa esposa, ou que será o nosso esposo. Há um grande planejamento no mundo espiritual para trazer para junto de nós os nossos filhos. Então não podemos alimentar pensamentos de desistência com essas pessoas, porque elas representam muitas vezes um planejamento que envolve estudos que foram realizados no mundo espiritual buscando várias existências nossas passadas. Então certos compromissos da vida não se abandona simplesmente, não se foge simplesmente deles. Há uma condição para ser legítima a nossa fuga. É quando a nossa integridade física e mental, estamos a ponto já de esgotados, nós podemos procurar um auxílio. Aí sim nós podemos procurar alguém que nos ajude a pensar se chegou a hora mesmo de dar uma pausa naquela relação conflituosa e dolorosa. Mas diante de impedimentos naturais, de desentendimentos, de conflitos, não significa que nós temos que abandonar simplesmente, porque estaremos abandonando oportunidades abençoadas. E a disposição então de vencer, ela nasce em nós de que forma? A partir da ideia de que somos capazes de vencer aquilo, somos capazes de superar, que temos que descobrir algo que nos falta fazer para vencer aquele impedimento. A disposição surge como um processo que nós nos colocamos para conseguir êxito, para alcançar êxito. Ela surge quando nós combatemos os pensamentos de raiva em relação às pessoas que são problemas. A disposição surge em nós quando nós buscamos uma sintonia com ideias equilibradas. A disposição surge em nós quando nós queremos realmente vencer um impedimento. Quando em nós predomina o pensamento de fuga, e há pessoas que vão, em várias experiências da vida, demonstrando essa característica, vão fugindo de todos os seus conflitos, e a pessoa pergunta: eu só encontro o conflito onde eu passo. Por quê? Porque não solucionou o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Porque na verdade a solução passaria por mudanças internas dessa pessoa que diz existir tantos conflitos em sua vida. Os problemas, eles não são à toa, não são à toa. Da forma como eles se mostram para nós, tem algo a nos revelar. Não nos culpemos quando ainda não descobrimos o porquê deles, mas exercitemos a boa vontade e a disposição interna de querer superá-los. Outra forma de vencer é reconhecer que são experiências que nos pertencem, fazem parte das nossas necessidades evolutivas. Tem gente que comenta assim: só lido com pessoas desonestas que o tempo todo tentam me passar a perna. A vida está dizendo algo para você sobre você mesmo, não sobre essas pessoas. Talvez você não seja uma pessoa precavida, precisa aprender a ser precavido, porque confiar e aceitar alguém não quer dizer que a gente vai entregar a senha da nossa conta corrente para ele. Confiar em alguém não quer dizer que nós vamos abrir todo o nosso mundo íntimo para todas as pessoas o tempo todo. Então talvez a vida esteja nos dizendo, quando determinadas personalidades passam com frequência junto de nós, o que nós precisamos aprender dessas pessoas. Então temos que lembrar sempre isso, que as experiências que nós vivemos nos pertencem, elas fazem parte da nossa necessidade de aprendizado. Se nós não aprendermos o que elas têm que nos ensinar, nós nunca superaremos elas. Estaremos sempre encontrando, fuga após fuga, a mesma situação, com outros personagens, em outros cenários, mas é sempre a mesma experiência. Por isso que fugir não é a melhor estratégia. Descobrir o que se pode aprender e mudar e se transformar, sim, é a melhor estratégia. E ante os impedimentos, acreditar que sempre terá um resultado positivo. É o pensamento otimista, positivo. Vivenciamos uma experiência que não é das mais agradáveis, pensar, há algo de bom nela. Eu conheci alguém que passa a fazer parte da minha vida e passa a ser importante, eu adquiri uma experiência, eu descobri algo sobre mim mesmo, eu aprendi mais sobre a vida. É o pensamento positivo. Por quê? De tanto colecionar frustrações, lamentações, de tanto colecionar amarguras, a pessoa ela vai se tornando uma pessoa amarga e ela vai se tornando sempre o quê? Alguém que está sempre reclamando, sempre amaldiçoando, sempre menosprezando as oportunidades da vida. E o que isso transforma a pessoa? Em alguém ingrato, ingrato com a vida. E temos aprendido que a gratidão é algo fundamental para encontrarmos a felicidade. Pessoas que não são capazes de reconhecer sempre algo bom em suas vidas, mesmo que hajam muitas provas e hajam até expiações dolorosas, mas são incapazes de ver o bem que continua sendo produzido para elas, se sintonizando apenas com o lado negativo, elas se tornam pessoas cada vez mais vulneráveis ao sofrimento. Então a gratidão é algo que nós temos que exercer, reconhecendo que por maiores que sejam as nossas lutas, há sempre algo a aprender com elas, há sempre algo positivo a desenvolvermos com elas. Esse pensamento positivo nos fortalece e abre a possibilidade de recebermos a intuição mais segura do nosso anjo da guarda, que muitas vezes ele não se comunica direito conosco, não nos intui, porque a nossa mente está sobrecarregada com essas reclamações sobre a vida, está sobrecarregada com lamentações, está sobrecarregada com amarguras que nós vamos colecionando e ficamos rememorando dia após dia. Quando nós percebemos que ideias recorrentes que nos amarguram ficam voltando à tona, é hora de nos dispormos a não lembrar mais delas. Não quer dizer que vamos apagar para sempre da nossa memória, mas nós vamos optar por não lembrar dela todos os dias. Viver o presente sem a dor permanente que fazemos ressurgir no passado. Temos que, diante dos sofrimentos também, cultivar a fé em Deus, fé nos bons espíritos e fé em nós mesmos. Nós não podemos esquecer que a nossa vida, ela não é obra do acaso. Há uma razão de vivermos e existirmos nesse mundo. Há um porquê de estarmos agora aqui, nesta noite aqui reunidos. Não foi à toa que cada um de nós chegou aqui hoje. Cada uma dessas escolhas que nós estamos fazendo elas têm uma razão de ser. E elas nos conectam com uma grande e maravilhosa obra, que é a ação divina na vida dos seus filhos. Todos nós somos seres muito bem cuidados. Deus não nos desampara nunca, nunca. A vida de cada um de nós, ela é bem conhecida. Aquele drama íntimo que ainda não conseguimos externar para ninguém, Deus conhece. E Deus está provendo algo para que a gente possa vencer essa dificuldade em algum momento. O problema é que muitas vezes nós não queremos as soluções que nos são apresentadas. Nós recusamos porque elas muitas vezes nos ferem o orgulho. Ou elas não estão presentes com as nossas crenças. Porque uma coisa é o que eu acho que Deus é, outra coisa é o que Ele é. E muitas pessoas se iludem quando pensam sobre o que Deus prepara para os seus filhos. Hoje, infelizmente, nós temos ideias que são colocadas facilmente por vários meios de comunicação, dizendo que Deus vai te dar tudo, que Ele vai colocar tudo de material na sua vida. Basta você dar um dinheiro para a igreja que diz representar Ele. Essas ideias, como a cabeça das pessoas, elas chegam às vezes até a duvidar de que realmente nós temos que passar por provas, que realmente nós temos que passar por desafios. Mas são pessoas que esquecem, né, que não há uma existência humana que não enfrentou o sofrimento e não enfrentará o sofrimento no futuro. Até aqueles que dizem que Deus trabalha desse jeito, com trocas com o ser humano, eles passam por provas, passam por dores, por lutas. Só que aí eles não têm coragem de falar. Então nós temos que pensar, Deus é a nosso favor sempre. E mesmo a dificuldade pode ser algo que Ele está utilizando para que a gente possa aprender algo a mais sobre nós mesmos. Ela não representa castigo, não é punição. A gente usa uma expressão simples, meio espírita, falar pagar dívidas do passado, mas nas provas e explicações a gente não está pagando dívida. Porque Deus não segue a lei de talião. Ele não faz as coisas olho por olho, dente por dente. Ele não nos cobra nada. Ele permite apenas que a gente sinta o retorno das nossas ações, tanto boas quanto mal, quanto más. Ele vem nos ensinando através de inúmeros reveladores da sua lei ao longo dos séculos que nós temos sim o retorno das ações negativas sobre nós, mas também temos o retorno das ações positivas. A lei de ação e reação, ela não funciona apenas para devolver para nós o desequilíbrio que nós geramos. Ela também atrai o bem. E é isso que deveríamos, talvez hoje, estar concentrando mais a nossa energia. Façamos mais o bem, amemos mais, perdoemos mais, façamos mais caridade, para a gente perceber como tudo passa a fluir mais na vida. Mas não é que vai fluir porque eu dei R$100 para a cesta básica e Deus vai me dar 200, não é assim. Eu vou receber mais força para trabalhar. Eu vou encontrar mais disposição. Eu vou encontrar recompensa na alegria de saber que eu minimizo o sofrimento do outro. Mas se eu fico nessa mentalidade de troca com Deus e eu faço o que eu estou esperando receber, aí eu já demonstro que eu sou, na verdade, alguém interesseiro. Só estou tentando barganhar. Então nós temos que mudar essa concepção a respeito de Deus. Temos que ter fé na assistência do mundo espiritual, que é tão intensa, que é tão presente em nossas vidas, que são os agentes da vontade de Deus. Quando a gente fala dos espíritos, nós estamos falando não que eles tenham uma autonomia de intervir sobre a nossa vida indiscriminada, porque eles seguem princípios que eles conhecem muito melhor do que nós para respeitar o nosso livre-arbítrio, mas eles nos ajudam muito. Ajudam de uma forma velada, nem sempre perceptível. aquilo que nós falamos que foi bom, que foi positivo para nós, é muitas vezes todo um trabalho de articulação para nos favorecer. Todos nós podemos encontrar exemplos em nossas próprias histórias pessoais e identificar que em momentos em nossas vidas parecia que tudo estava travado e fechado, não tinha porta aberta nenhuma, mas uma luz se apresentou numa pequena porta que se abriu, e ali nós encontramos a saída para os nossos problemas, para as nossas lutas. Situações inesperadas, de alguém que nos liga oferecendo justamente aquilo que nós mais precisávamos, oportunidades para superar os nossos problemas. E nós dizemos simplesmente: que sorte que foi. Foi, na verdade, todo um trabalho que eles fazem de convencimento, através da intuição, para alguém nos ajudar, para alguém nos auxiliar. Às vezes nós imaginamos que algo está fora do nosso alcance e as circunstâncias nos levam exatamente naquilo que nem pensávamos. É toda essa articulação que existe no mundo espiritual. E nós, que muitas vezes somos convidados por eles a fazer algo diferente, a fazer algo inusitado em favor de alguém, e nós não fazemos, atrapalhamos muitas vezes essa ação dos bons espíritos. Sabe aquele ímpeto que às vezes a gente tem de fazer algo do bem, algo bom? Você lê uma mensagem e se sente inspirado em fazer o bem? É um desses mecanismos que eles tentam nos utilizar para sermos cooperadores deles. Só que aí a gente fica cheio de impedimentos, criamos um monte de justificativas para não fazer nada e deixamos de contribuir. Eles vão encontrar outros colaboradores, vão, mas nós perdemos a oportunidade. Por isso que sempre que tiver uma ideia de fazer algo bom, vamos fazer. Vamos ver se não vamos prejudicar, lesar ninguém, mas vamos tentar fazer o bem quando nos é intuído. Nós vamos perceber que tudo flui muito mais. E vamos começar a perceber quantas coisas boas vão articulando em nossas vidas. Quantas coisas boas vão surgindo e vão aparecendo, e aquele problema que parecia imenso, de repente surge ali a solução. Hoje, quando eu vinha para cá, agora eu moro longe, não moro mais aqui na região, o carro para bem na marginal. Aí liguei para o guincho que eu conhecia, mas ele ia demorar mais de uma hora para chegar lá. Aí aparece um outro guincho ali e me oferece ajuda, pronto, e rapidamente resolveu o problema. Eu acredito sinceramente que é ação benéfica dos benfeitores. Não, Temer, é que ele estava passando lá e deu tudo certo. Que seja. Mas não foi à toa que ele passou naquele momento ali e me ajudou. E nós somos assim, ajudados o tempo todo. É que às vezes a gente não percebe por essa correria, por essa agitação. Às vezes nós somos ajudados por um colega de trabalho que fez algo, que solucionou ali o nosso problema. E era a pessoa menos predisposta a fazer algo por nós. Sabemos lá o quanto o coração dele já não foi algo de inspirações desses benfeitores para que em algum momento nos ajudasse. Então os benfeitores espirituais estão trabalhando ativamente por nós, sempre, nos ajudando. E nós sempre estaremos com a possibilidade de esse auxílio. Só que eles não interferem muito no nosso livre-arbítrio. Na maior parte das vezes eles nos ajudam como? Nos intuindo ideias elevadas, ideias que nós mesmos vamos aplicar e vamos encontrar a solução. E eles vão nos ajudar com certeza. E podemos considerar que a nossa existência aqui no mundo, com tantos impedimentos, com tantas lutas, com tantos desafios, que às vezes nós vamos acumulando e vamos refletindo como a vida tem sido ingrata comigo, quantas provas, quantas expiações, podemos nos sentir como um homem perdido no deserto, como um homem que poderia se desesperar e implorar a Deus: Deus, me tira daqui, Deus, me salva, Deus, faz aparecer água, porque eu estou sedento, Deus, soluciona o meu problema imediatamente, porque eu não estou aguentando mais. E nós queremos, muitas vezes, a solução imediata. Nos sentimos como esse homem perdido no deserto, porque não conseguimos vislumbrar uma saída. Esse homem no deserto, então, ele pode usar um recurso para a solução do seu problema. Ele pode pedir a Deus que o ajude. Talvez não da forma como ele queira, ser teletransportado ali no momento do sofrimento, ou que apareça um anjo para trazer a ele a água que vai matar a sede. Mas se ele tiver fé, se ele confiar, se ele acreditar, ele vai pedir a Deus: Deus, me ajude, e eu confio que essa ajuda virá. E como que essa ajuda vai acontecer? É aí que entra em ação os emissários de Deus, os bons espíritos, que vão fazer o quê? Olha, um homem se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente, desfalecido, cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber, contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Conhece essa historinha? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Ajuda que o Céu te ajudará, falando de que se temos fé, confiança e pedimos essa ajuda, ela virá. Não virá como nós queremos, mas ela virá com recursos que muitas vezes estão dentro de nós. É a força que surge para vencer um impedimento. É a ideia que nos surge de buscar uma determinada direção para a nossa saída, e nós encontramos. É assim que temos que nos sentir diante dessas dificuldades que nós vamos enfrentando na vida, que vão nos amargurando. Fazer essa prece e aguardar confiantes. A solução vai vir. Não vai vir de forma miraculosa. Virá das nossas próprias forças. Porque veja, o homem ali do deserto, ele sente um ímpeto. E nós somos assim. Nós somos dotados biologicamente e espiritualmente de recursos que são reserva. Diante dos problemas mais graves, essa força surge. Se eu não acredito que ela existe, eu bloqueio. Se eu não acredito que Deus age por mim, eu bloqueio essa força. Mas se eu confio, eu tenho fé, eu acredito, e eu sei esperar o momento certo, essa força emerge e eu sinto condições de continuar a caminhada e encontro a saída. É assim que temos que nos sentir todos os dias diante das nossas lutas, das nossas provas. Ao amanhecer, peçamos a Deus: Senhor, me dê a força que eu preciso para vencer todos esses impedimentos. Vamos fazer como os nossos irmãos católicos às vezes falam: Senhor, vai na frente e ajuda para que dê tudo certo. Vamos ter fé, confiança, e vamos enfrentando cada uma das nossas lutas, e nós vamos percebendo o quanto nós somos fortalecidos depois delas. Só não vamos esquecer depois de agradecer a Deus, como faremos agora, agradecer a Deus muito a bênção de termos podido vencer todas as lutas que já vencemos até hoje e podermos estar aqui prontos para continuarmos a nossa jornada de aprendizado. Que Jesus nos abençoe muito, nos dê muita força para continuarmos vencendo cada impedimento da vida, lembrando sempre que nós podemos muito naquele que nos fortalece. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter final de semana maravilhoso, Dia das Mães. Abracem suas mães, fisicamente, mentalmente, se elas não estiverem próximas. Perdoem as mães que erraram, e pensemos o quão sagrado é o papel da mulher como mãe, e nós homens temos um compromisso muito grande de auxiliá-las na sua grande e importante jornada no mundo. Muito obrigado a todos.